lado, sofrendo outra vez. Sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos eu. E quem vai se render o nome desse amor? E vai fazer de conta que ninguém errou. O nada acabou, começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos, pra todos os casais que se amam e amores mal resolvidos. A cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quarto separado, sofrendo com tempo. Scooby do Paredão, tamo junto. Alô, Portal da Rocha. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um com seu lado, agora somos eles. E quem vai se render esse amor? E vai fazer de conta que ninguém errou. Do nada acabou, começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos, pra todos casal que se ama e amores